Sotto. Tá tega, tá tega, nego. Tu tá tega. Se tá tega, então bora. Isso é Escala 7, o Aerofag do Verão. Tu viu aí, ladrão? Sala 7. Final de semana, sala 7 tá sossego. Final de semana, sala 7 tá sossego. O meu carro tá lotado, eu tô no veneno. O meu carro tá lotado, eu tô no veneno. É piroca dentro, é piroca dentro, é pepeca ardendo. E é piroca dentro, é pepeca ardendo. É piroca dentro, é pepeca ardendo. Diga, diga, diga na motiga. Diga, diga, diga na motiga. Diga, diga, diga na motiga. Diga, diga. Na botiga, diga, diga, diga na botiga, diga, diga, diga na botiga, diga, diga, diga na botiga, diga, diga, diga na botiga. Isso é sala 7, viu? Aqui a gente passa a botiga, tá tudo tesa. E mete na botiga. Final de semana, sala 7 tá sossego. Final de semana, sala 7 tá sossego. Meu carro tá lotado, eu esqueci ele. É piroca dentro, é pepeca ardendo. É piroca dentro, é pepeca ardendo. É piroca dentro, é pepeca. É piroca dentro, é pepeca. Ai, tiga, tiga. Tiga na botiga, tiga, tiga, tiga na botiga, tiga, tiga, tiga na botiga, tiga, tiga, tiga na botiga. É piroca dentro, é pepeca ardendo. É piroca dentro, é pepeca ardendo. Tiga, tiga, tiga, tiga na botiga, tiga, tiga, tiga na botiga, tiga, tiga, tiga na botiga. Joga no swing, vai. Joga no swing, vem. Faz o solinho da sacanagem, hein, putaria. Vai, Ricardo Bolo. O verão é nosso, ladrão.